Novamente, aguarde para o posto 6327. Azul 2790, possibilidade de voar direto Lençóis. Repara contra ele? Azul 2790, possibilidade de voar direto Lençóis. Após Momo, autorizado destino. Gente, grata após Momo, Lençóis, o Azul 2790. Fala, táxi, você tá 3155, vai abrir de 2333 e 46, galeão. Para 3155, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, táxi Índia, ponto de espera torre 118.95, KNH 10, 14, confirma na torre 118.60. 260, via pátio 1, Índia. O TAP3, 155. A gente, a Chané está aguardando o tráfego da Tantax da retaguarda, já autoriza. Solo, boa tarde, azul 9062. 9062, boa tarde, siga via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima, azul 9062. Azul 2789. Azul 2789, prossiga. Está confirmando, após bom que eu vou voar a posição Serra Vista 3.17. Afirmo. Bom que 3.67, o 2789. Voa a posição Serra Vista 3.67. Prossiga. Após a posição Golf, eu vou voar a posição Serra Vista 317. Afirmativo, senhor. 367 após Golf. Graças. Controle, passageiro 2261. Poderia confirmar se ele está após o TAP voando para outro Serra Vitor 366? Afirma, após o TAP 366 ou 2231, descendo no momento para 2500 pés, ajuste 1014, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2500, 1014, após o TAP Serra Vitor 366, reporte estabilizado, 2231. Lua 097, novembro, confere, aguarde cópia. O Xanema 327, portão 3, autorizado, chame táxi. Todo ar, portão 27. Zona 097, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Charlie Fox, via Upzulu 21, nível 360. Saída Arbor 1, após voa Elefa, após DCT Nitibo. Primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5540, controle Salvador 120, décima 8. Correto, chamo pronto, portão 2. Leda, tá presente? Leda. Leda, tá 3, eu não sei o que fica, obrigada. Aguarde só, estilo Romeo Oscar. Para o tráfego, o canal 6327. Estamos agora com 105 a bordo. 3 horas e 20 minutos, o canal é Salvador. Potencialmente BOB? 104, pode. 104, direita via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, QNH 1014. 14, via Índia. 18, 18, 14. Autorizado para Sierra Delta Lima Oscar, via rota do plano de voo, no mil pés, decolagem Cristina 7, curva direita, via corredor Axé. Transponder 01 53, controle Salvador no 20 8. Dono 208. Nossa, confirma o PLB, o Pátio. Gente, chame a torre para acionamento no 18 decimal 60, que é negão no 094. Aguarde para a próxima que dá a formação novembro. Controle passarela 2231, vai bloquear o Serra Vitor 366, tá visual com o campo. Chama a torre 118, decimal 620, o passarelo 2231. Vai chamar a torre 118-60, passarelo 2231. Precisa por hoje de morte voltar a 3155? Guarda a coordenação para 3155. Confirma? Guarda a coordenação. Obrigada, 3155. Azul 2789, após Serra Vita 367, vai Serra Vita 366. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado procedimento R9, pista 1 no 0. 2500, depois seria estabilizado. Ajuste no 0 no 4, Azul 2789. Confirmando para Manati, Oscar Mike Delta. Papatango, November Charlie, serviço radar encerrado, 69 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Controle Salvador, 120, decimal 8. Horário perfil da Zero. Essa é a minha 327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, após correção da presente, autorizado direto o coral. Da presente, coral, o 6327. Azul 2790, Santo Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-288-2790, obrigado, tá bom. Azul 6918, boa tarde, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Obrigado, Serra Vista 366, desça para o 050, Azul 6918. Santo 3155, autorizado direto por base. Flávio, da 3155, obrigada. Controle 6327. É 327, prossiga. Solicita o nível 180 como final, coordenação PGS. Bem, submantém o nível 180, está na minha 327. 380, minha 327. Azul 2789, completo procedimento de chame torre, 118 decimal 6. 18,5, Azul 2789, boa tarde. Correto, chame pronto. Passarei 2231 no Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2231. 097, posição 2 autorizado, chame táxi. Prossiga, sinal 327. Sinal 327, aguarde a coordenação com o controle Léo. Mandando, mandando para decorar, 317, afirma bem, ponto 0. No 0 no 4, autorizado procedimento RNAVE pista 1 no 0. Azul 6998, descendo para 2500. O ajuste no 0 no 4, autorizado RNAVE para pista no 0. O sinal 6327, Ilhéu solicita que voe da presença posição e o COS, autorizado descida até o nível 1 no 20. E o Copo 120. Agora desce ou quando está no ideal descida? O ideal nível 120, autorizado. Ok. Vamos fazer o serviço novamente condenante. Eu sou seria a vontade de ir nessa direção, porque você mandar uma traça que não precisa lá entrar na perna do vento da 1-1. Correto, 6394, chame pronto para o estacionamento. Camarão. Evangelho, graças a Deus, está mantendo o coral então. Azul 2789? 4 Lima no Pátio 3. 4 Lima, Pátio 3, Azul 2789. Abatando Silva Romeu Oscar, boa tarde, mantém as condições visuais, ajusta no 0 no 4, reporte Farol da Barra. Aguantando através do Farol da Barra, o Silva Romeu Oscar. Sinal 6327, agora sem contato com o controle Léo, chame agora o mesmo na frequência 120 decimal 1, serviço radar encerrado a 48 milhas sudoeste de Salvador. Lua 2097, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, CNH 1094. 1094. Ensino para estar 1095 a torre, bom, 1090. 1860 a torre. 4-Lima Salvador, é o Oscar Mike Delta, muito boa tarde. Oscar Mike Delta, boa tarde, mantém as condições visuais, ajusta no 0 no 4, reparto 20 milhas afastadas. Pantera 20 milhas afastado, Oscar Mike Delta, solicita pro direto Manati, está presente. Papa Romeo, Oscar Mike Delta autorizado, direto Manati. Delta. Azul 6918, complete procedimento R-Nave, chame Torre 118, decimal 6. Torre 118, um bom domingo. Tá bom. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, boa tarde, prossiga. Boa tarde, Luiz, a Praia do Porto está passando agora a Barra do Jacuípe. Já com a sua CPR, circulando para pouso. É manter sobrevoo em Buracinho, depois se segue para Salvador. Centro, Charlie Alfa Tango, mantém as condições visuais, ajustamos 014, confirme o código acionado. Está acionado 0170, pelo momento. 918, Torre 1, 18, decimal 60. 18,60. Papatango, Silo Romão, Oscar, confirme o estimado para pouso? Controle, Salvador, Gol, 1097, saída Árvore, cruzando 1510. Gol no 097, boa tarde, contato radar, se botar o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Cuidado 3, no pés, após 2000, direto Elefa, Gol, 1097. Papatango Zulu Romeu Oscar, confirma o chamado para pouso. Gente, frequência livre o Papatango Zulu Romeu Oscar. Certo, ele está com 41,18. Salvador, boa tarde, tem 3235. Centro da formação November, na posição 08, quanto com a cópia nível 360, confirme. Centro 3235, aguarde cópia de formação Oscar. Centro, aguardando. Alô, Salvador, boa tarde, eu gostaria de Nossa. Azul Ferry, número 2 para cópia agora. A Barra Meu Charlie Alfa Tango, check equipamento, não recebo mesmo. Aí, checar equipamento, Charlie Alfa Tango. Agora, Jana, Papa Romante da Fatango, 070, tá batendo 700 pés, linha litoral. Papai Papa Roma, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Tá recebendo agora, senhora, 0170, acionado modo Charlie, 700 pés, linha litoral. Ainda negativo, Charlie Alfa Tango não recebe nem modo alfa. Papai Romeo, Charlie Alfa Tango, agora o recibo. Azul 698, Alfa Juliette, Alfa Kilo, Pat 3, posição 3, Romeu. Controle, eu acho que a Mac Delta vai lembrar do CPR e está para a regra. A gente acha a Mac Delta frequência livre. Essa é o Eduardo. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, está minha torre, 118, decimal 6. Baga, Pesulu, 16, posse no DCT. Nível de voo 360. Saída Dial, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5554, controle Salvador, 120, decimal 8. Nível aprovado, Confim 360, Presulu 10, Pupave, Presulu 16, DCT. Saída Dial, Leda, Motiva, com curva à direita. Acionar 5554, controle 120, decimal 8. 3, 2, 3, 5. Posmo, a pessoa nomeia Posmo até após DCT. Sente. 3, 2, 3, 5, já pronto, posição 8. Portamento. Falou, 6908, poderia fazer passar as instruções de parada para nós? Confirme. O azul 6918 poderia repassar a instrução de parada para a aeronave? Ok, segue via Alfa Kilo no pátio 3, a posição prevista 3, Romeu. Esquerda, 3. Afirma, primeira esquerda, taxi Kilo. Parei 223, eu não copio. Autorizado para barreiras, via o IF-42 até Lapa, segue conforme, nível de voo 160, saída Momo, transição VATAP, primeira curva à esquerda, transponder 5545, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado barreiras, via o IF-42, 160, saída Momo, transição VATAP, chega, curva esquerda, depois da 545, controle 208 para 3232. 2231, cotejamento correto, chame pronto, remoto 12. Para pronto, 2231. O azul 418. Afirma, tem um helicóptero na escuta da torre, o azul 418. Afirma, tio, ela informou para nós a decolagem, mas ele se aproximou demais do eixo e disparou nosso alerta aqui de tráfego, tá? Só para reportar aí depois. Eu, Papá, Papa Golf, confirme o nível solicitado para Brasília? 8. Requisito 268, voo 097. 30. Saída Argo 1, após voa Elefa. O primeiro curva à direita após decolagem da pista 17. Transponder 5555, controle Salvador 120.8. Romeu Vitor Hotel, confirme. Prossiga, confirme procedência, código acionado. Pátio, POB e autonomia. Gente, Romeu Vitor Hotel, informe o tipo de equipamento. 14. Chama 014, reporte para a descida, acione o código 0235. Tá, 314. Eu copio 41 no 8 da Azul. Azul 41 no 8, prossiga. É, só para informação, estava 1.2 milha à esquerda do eixo de decolagem o colega do helicóptero ali, por isso que deve ter dado disparo aí para nós de tráfego aqui no TQS. Tente o azul 418. Ah, 3, 2, 3, 5, vamos para o direcionamento, posição 08. Posição 8, autorizado, chama o táxi. Consegue mostrar, então 3, 8, 3, 5. Não, não consegue fazer 2, 3, 1. Prossiga. Não, a pressão está toda, não comprou o preço de saída. Gente, comprou o gradiente inferior. Não, 2, 3, 1. Bruno 620, cópia. Está pronto, professor. Autorizado para o aeroporto de Guararapes, via Pêndulo 7, nível de voo 370. Saída Pucca de Amaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5564, controle Salvador 120.8. O Vitor Hotel desce para 1.500 pés, o azul chama 0 no 4. Para o táxi, do Xané 6314 com 168 a bordo. Vou no 869, boa tarde, autorizado chegada a bordo, desça para 4.000 pés, ajustamos 0 no 4. Boa Saudade, chegada bom, 4.004, boa noite, Renato. Ponto de espera, torre 118, decimal 60, QNH 10014. Sente, sente, bate 1 no índice, a ponto de espera, 18, decimal 612, a gente no 014, o Xené 6314. Aguarde, número 620. Azul 4206, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 090. Azul 4206 da presente, está autorizado durante o serviço 366. Azul 4118, sendo centro Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8. 360-288-4118, azul, boa, obrigado. Autonomia 3, horas e 10, alternando Campinas. T3235, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Patione Índia, ponto de espera torre 18, decimal 60, QNH no 0 no 4. 1 no 0 no 4. Cruzado via Patione Índia, ponto de espera 18, decimal 60, T3235. Firme, uísque, Yankee, uniforme. A Papapá Lima, Lima Fox, prossiga. É o Lima mais Fox, de Praia do Fox, pra Serra, uísque, Delta Lima. Direção sua CPR, restaurante 0112. É, fácil, não quero ver. Só para passar ali na Mike Fox, mantendo as condições visuais, aí chama 0 no 4, eu posso ser encerrado. Tudo de aguarde. Ok, é, vai passear isso no 3 aqui? Negativo, está taxando para o ponto de espera. Ah, sim, ainda aviso algo mesmo. Após a passagem, está livre no 4, no gol no 620? Afirmo. Obrigado, Tereza. Só o nível inicial, não entendi. O Whisky Yankee Uniforme confirme a radial de alta saída? Autorizado, remoto no 3, chama o táxi. Tenho uniforme autorizado para Serra X-Ray Hotel, via rota do plano de voo, nível inicial 400. Decolagem pista no 7, primeira curva à direita, saída Arbor 1, pós-voo a posição Elefa, sai conforme rota. Nível, o transponder 5542, controle Salvador 120.8. Salvador, Xenaia 3104, boa tarde. Xenaia 3104, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída móvel. 340, saída móvel, Xenaia 3104, teria possibilidade de uma Petrolina, está presente? Na minha 314, inicialmente mantém o perfil da saída, devido ao tráfego em aproximação pelo setor norte da terminal. Quando possível, será coordenado. Gente, na minha 314. Papapá, Lima, mais Fox, não recebo correção. Agora eu recebo transição do Lima, mais Fox. Positivo, na estacionada 0112, possibilidade de manter a linha do litoral e cruzar o campo pelo setor norte? Afirmo, Lima Mike Fox, reporte Interlagos para transferência com a torre. Positivo, reportar a passagem Interlagos. Doutor Salvador, uma passagem com o Victor em Juliette, prossiga. Juliette, Salvador, com 01 da 60. Bem, se o Vitorinho Juliette mantém condições visuais, ajusta no 014, via corredor e reporte na Fiasa visual com campo. Voo 1869, número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2109. Reduzido 2109, voo 1869. Azul 4206, desça para o nível 060. Tá passando Interlagos, o Lima Mike Fox. Papapá, Lima Mike Fox, chame torre, 118 decimal 6. 26, Fox. Confirmo somente a autonomia? Temos 3 e 10. Direita via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 118-60, QNH-1014. Direita Índia, 114, ponto de espera de 2620, gol 1620. Solo Salvador, gol 1169, informação Oscar, autorização Guarulhos. 1169, informação Oscar, confere, autorizado para Guarulhos, via Persona 0 de Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5574, controle Salvador 90.8. Autorizado para Guarulhos, via Presoluna 0 no 360. Presoluna 0, Taubaté. 360, decolada 1-0, da El Motiva, curva à direita. 5574 com 1208 no controle, portão número 10, é o número 69. O número 69 é a saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, voo 1169. Correto, chama pronto. Chama quando pronto, voo. Saída de a moto. Uno 71, Galeão 453, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pati 1 em Índia, ponto de espera torre 1-18-95, PNH 1-0-4. PNH 14, ela é de 8, táxi autorizado para bom voo, só confirmando a torre 1-18-60. Azul 4206, desça para 2506, ajuste no 0-4, autorizado procedimento da RNAVE, pista 1-0. 2514, RNAVE, pista 1-0, azul 4206. Compartilhador, Sinanha 3-1-4. Possível, Sinanha 3-1-4. Seria possível uma código ONENI? Autorizado da presente código. Código, Sinanha 3-1-4. Papá Romeu, Papá Papá Golf, na escuta? Na sua escuta agora, Papá Papá Golf, boa tarde. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 430, de operação para evitar tráfego, curva esquerda proa 240, Limite 5 zeros nessa, 5 milhas nessa proa. Esquerda 240, limite 5 minutos nessa proa, confere? 5 milhas. 5 milhas então. É, e direto para o 430, na proa 240 inicialmente. Papá, papá, pagou. O 430, correção, o papá, papá, pagou, se informa o tráfego agora a posição de 1 para 2 horas, como Nordeste, cruzando o nível 055 para 2506, um eco 190. Gente, está com medo, não esquece. Salvador, voo 1169.190, pushback acionamento. Confirmando 1169, pushback? Afirmativo, zero. Para pushback acionamento, voo 1169. Uma navegação na proa de Elefa, tráfego já superado. Proa de Elefa, o papapapagô. Aguarde a coordenação, azul 2727. Voo no 869, complexo de redução de velocidade 1909. 1909, Salvador, boa tarde, é o 3235, na subida da El. Ainda negativo contato radar, subar conforme autorizado. 3235. O controle Salvador, boa chinela 6210, Salvação. Chinela 6210, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050, continuidade de volta Serra Vita 366? Autorizado Serra Vita 366, Chinela 6210. Serra Vita 366, 62 0050. 3835, agora contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 Leda, até 3835. Azul 2727, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto, direto da Conquista. Canal 6314, estamos no centro Recife, 125.45. Alterne 126.85. Bruno 55, alterne 265, roxa 63 no 4. Voo no 869, autorizado procedimento RNAVE pista no 0, reporte a Vita 366. Autorizado o RNAVE no 0, chamará o 366, voo no 869. Vitorino de Guilherme, reporte de volta em campo. Azul 4206, complexo procedimento RNAVE, chame torre, 118, decimal 6. Torre 286, azul 4206, graças. Salvador, voo 1169 para o tanque com 192 a bordo, 4 horas, 4 minutos, alternando galeão. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, mantém as condições visuais, ajusta no 014, reporte no local de sobrevoo. Baixo 1, até o ponto... Espera da 1-0, após 20, ponto lá, 18-6-12 na torre, o gol 1-1-9. Apatando o Vitorino de Juliette, chame torre, 1-1-8, decimal 6. Papá Romeu, Papá Papá Golf, chame centro Recife, 1-2-6, decimal 0, alterne 1-2-8, decimal 8. 260-288, obrigado, boa tarde, papá, papá, gol. Lima, mais ponto. Controle. Controle, situação já avisou, colocar de pouso. Controle, bom dia, boa tarde, perdão, é o gol 1-6-2-0. 366, visual, gol 1-8-6-9. voo 1869, complete procedimento R9, chame torre, 1-18, destino ao meia. 8-6, voo 1869. Siga. Azul 2727, estamos no centro Recife, 126, decimal 0, ao CR 128, decimal 8. 260288, grato a você. Lima mais Fox, frequência livre. Voo no 620, controle. O voo no 620 chamou, agora nós estamos cruzando 4.000, agora para 370. Tem, voo no 620, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. Na saída, trabalhando para o 370. Tem 3835, suba até o nível 340. 340, 3235. Círculo Delta, autorizado para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 100 inicial, saída Coral, com primeira curva à direita. O transponder 5006, controle Salvador 120.8. Papá Romeu, Romeu Vitor Hotel, informa um helicóptero, posição de 1 hora a 4 milhas, mantemos 500 pés. 549 igual ao Roberto Hotel. Brasil Vida. É nóis. Pra apanhar. Vamos. 094. Flávio, a rotatória para o Roberto Hotel. Autorizado, rotatória, reparto visual com campo, Romeu de Protel. Rotatória vai reportar visual. São 3835, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, ao CERN 128 decimal 35. 251-2835, boa tarde. Na minha 210, eu inicio redução de velocidade para 220 nós. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento R9, pista 10. Autorizado, descendo para 2500, meio 14, está reduzindo para 220 nós, o 6290. Passarei 2231 para o táxi, está com 705 horas, 20 Fernando Brasília. 0 Brasília 530, passarei 231, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Patione Índia, ponto de espera Torre 18 decimal 60, QNH 10014. Gente, autorizado até o ponto de espera da 10, quando pronto, Torre 1860, passarei 2231. Se aproxima da Juliette, o Azul 4206. Azul 4206, mantém a posição, aguardando para ingresso. Agora eu sou só essa Juliette, o Azul 4206. Sky 3190, boa tarde. Autorizado direto para a visita 366, desça para o nível 050. Voo no 620, Centro Centro Recife, 125.45, ao término 126.85. 125.45, ao término 126.85. Tive 206, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, tá 206. A Romeo Oscar Mike Delta, mantém as condições visuais, a gente chama 0 no 4, reporte-se através do parque de Tatu. Autorizado, Oscar Mike Delta. Controle Salvador, Oceané 6355, cruza no 1700 pés, saiu da saída da Elf. Oceané 6355, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto à posição Leda. Nível 360, boa direto Leda, Oceané 6355. Autorizado RNAV 10, Oceané 62, 10. Oceané 62, 10, complexo procedimento de chame torre, 118, decimal 6. Torre 18, 6, obrigado, até volta.